eu já me torna bem capaz de tudo que é além e que eu posso buscar. Eu vou buscar um novo lugar. Pois eu só penso em tentar e conseguir. Eu já nem sei se quero mais, pois o que eu já tenho já me torna bem capaz de tudo que...